nada. Precisamos ter uma conversa muito séria. Sobre o quê, meu bem? É sobre o Júnior. Mas o menino é bom. O menino é bom? O menino é uma moça. É bom? Ele tem uma coleção de boneca no quarto. Mas o que é que meus amigos do escritório vão falar quando souber disso? Mas ele gosta disso. É, puxou pra aquele seu irmão esquisito. Meu irmão, sua tia quer uma aquele menina. Seu irmão esquisito é esse. É uma mania estranha. Você não fala assim, é, na minha é tudo macho. Macho, mas macho. Meu filho. senhora e fui parar no juizado. De lá pro reformatório foi só um passo. Mas quando saiu, meu bem? Quando saiu, estava bem mudado. Sim, estava bem mudado. Você nunca mais foi o mesmo. Puta do motorista, cuidado. Cuidado. Motorista, cuidado. Atenção! Motorista, cuidado. Motorista, cuidado. Motorista. Mulher bonita de madrugada na rua é um perigo. Pode ser ele. É, amigo motorista. Mulher bonita de madrugada na rua é um perigo. Pode ser.